Rock Zone, your online radio station. Meus amigos, boa noite mais uma vez. Estamos ao vivo aqui na Neo Rock Zone. Hoje, dia 15 de junho, feriado. São 8 horas da noite em ponto. Estamos aqui para mais uma noite de rock and roll com vocês, tá certo? Quem curtiu o feriado aí, um dia tranquilo. Amanhã, para muita gente, ainda é dia de trabalho. Mas hoje é dia de curtir rock and roll, tá certo? Então é isso. Hoje a gente vai começar com uma banda formada em 77 em Sydney, na Austrália. O primeiro nome dessa banda foi The Ferris Brothers. Eles começaram com um estilo new wave, pop, mas depois desenvolveram um estilo pub rock com elementos de funk e dance. Em 97, infelizmente, seu emblemático vocalista Michael Hutchence foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Sydney mesmo, na Austrália. Então a gente vai ouvir hoje, para abrir a noite, Inexus, Need You Tonight. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. Oh. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. So how do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think it all. What you gonna do? Gonna live my life. What do you think? I'm lonely. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. Aí, grande Inexus com Need You Tonight. A gente abriu a noite de hoje com Inexus, uma banda australiana que faz falta, realmente faz falta, Michael Hutchence nos vocais. Para prosseguir agora, a gente vai com uma banda escocesa formada em Dunfermline em 81. A música dessa banda sempre foi muito reconhecida pela infusão de sons com música folk escocesa e música marcial. O som das guitarras sempre foram levados para lembrar o som das flautas de fole. Então a gente vai ouvir hoje, na segunda música de hoje, nós vamos com Big Country, In a Big Country. Shot! We'll be right back. feeling like this without a reason. Another promise falling through, another season passes by you. Country com In a Big Country. Eu dei uma mancada na apresentação da banda, eu falei que era flauta de fole, não, é gaita de fole, né? Mas é isso, não sei se vocês perceberam, mas a guitarra sempre leva para esse som das gaitas de fole. E Dunfermline, que é onde eles formaram a banda na Escócia, também nos deu a banda Nazaré, que já tocamos aqui na Neo Rock Zone para vocês, tá certo? Agora a gente vai com um americano de Nova York, cantor, produtor, guitarrista. Seu repertório sempre incluiu pop, folk, blues e o bom e velho rock, que foram seus maiores sucessos. É muito conhecido por uma sequência de músicas de 64 a 68. Essa sequência incluía Mountain of Love, The Seventh Son, Poor Side of Town e a que a gente vai ouvir agora, Secret Agent Man, com Johnny Rivers. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. A odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Of pretty faces that you find, a pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you'll give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man, they've given you a number and taken away your name. Given you a number and taken away your name. Swinging on the Riviera one day, and then laying in the Bombay Alley next day. I know you let the wrong word slip while kissing persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man, they've given you a number and taken away your name. Neo Rock Zone, your online radio station. E aí foi Johnny Rivers com Secret Agent Man. Legal, grande som dos anos 60 aí. E agora a gente vai com uma banda que já passou aqui pela Neo Rock Zone. Eles são o símbolo do heavy metal britânico. Do grande álbum ao vivo de 85, Live After Death, a gente vai ouvir 2 Minutes to Midnight com Iron Maiden. 2 Minutes to Midnight! essa porrada do Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight, direto do álbum Live After Death de 85, grande som. Agora a gente vai ouvir uma música de uma banda que foi gravar um álbum acústico no Japão em 97, e na verdade não foi a banda, foi apenas uma dupla da banda, e essa dupla é proveniente de uma das maiores do hard rock britânico. Esse álbum foi lançado no Ocidente quase um ano depois, e apresenta apenas Dave Coverdale nos vocais e Adrian Vandenberg no violão. Do álbum Starkers in Tokyo, a gente vai ouvir The Deeper the Love com Whitesnake. It's different, huh? Back on everything I've done, I know you must have cried a river of tears. And you were there, but I was feeling low to walk me through my darkest fears. So when the sun goes down and those nights are growing colder, I will be there, looking over your shoulder. And the deeper the love, the stronger the emotion. And the stronger the love, deeper the devotion. There were times I almost let you go, when I thought I needed to break free. But you were there to whisper in my ear, why don't you share your dreams with me? So when the sun goes down and those nights are growing colder, I will be there, looking over your shoulder. And the deeper the love, the stronger the emotion. And the stronger the love, the deeper the devotion. I don't mind what you're doing to me, I don't mind, 'cause you're all my eyes can see. I don't mind, baby, you mean the world to me. When the sun goes down and those nights are growing colder, baby, I will be there, I'll be there, looking over your shoulder. And the deeper the love, the stronger the emotion. And the stronger the love, the deeper the devotion. I said the stronger the love, stronger the love, the deeper, deeper the devotion. And the stronger the love, the deeper the devotion. Versão espetacular do Deeper the Love. Eu acho que essa época a voz do David Coverdale estava no topo em 97. Tá, é espetacular esse som. Quase a capela, né? Apenas com acompanhamento de violão. Lindo, espetacular esse som. Mas eu queria convidar vocês também para acessar as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone. Faça seu pedido de música, sua sugestão, sua reclamação. Tivemos um pedido aqui agora há pouco do nosso amigo Nando e a gente vai colocar no final aí. Então faça seu pedido sempre que você quiser, de qualquer música, e a gente vai tentar tocar para vocês. Às vezes a gente consegue no mesmo dia, às vezes no próximo programa, tá bom? É isso aí. Então agora a gente vai ouvir uma banda americana de jazz rock formada em 72. Ela foi formada por Walter Becker e Donald Fagen. E sua música incluiu sempre elementos de crossover jazz, música latina, rhythm and blues e pop. Eles se separaram em 81 para voltar em 93 e permanecem na ativa até hoje. Eles foram listados como um dos 100 maiores artistas musicais da história pela VH1. Foi a banda que a gente colocou no nosso post aí de uma hora antes de entrar no ar. A gente vai ouvir então com Steely Dan a música Do It Again. Radio Station. Aí tivemos Steely Dan com Do It Again. Essa é uma daquelas músicas que quando você ouve no rádio, você fala, pô, gosto dessa música, mas não lembra de quem é. Do It Again, Steely Dan, tá certo? Agora a gente vai ouvir uma banda canadense de Winnipeg, formada em 65. Inicialmente eles foram conhecidos apenas no Canadá, mas ganharam o mundo no final dos anos 60 e começo dos 70. Eles tiveram músicos reconhecidos tocando na banda, como Burton Cummings e Randy Bachman, do Bachman Turner Overdrive. Então a gente vai ouvir com The Guess Who, These Eyes. Balada de The Guess Who com These Eyes. Grande som, gosto muito desse som. E agora a gente vai para uma banda americana de hard rock formada em Long Island em 69 e já no ano de sua formação eles tocaram em Woodstock. Se separaram em 72 e voltaram em 73 para depois fazer várias reunions aí pela história, permanecendo nativa até hoje. Muitos acreditam como uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento do heavy metal nos anos 70. Então a gente vai ouvir agora com Mountain Mississippi Queen. Música Neo Rock Zone, your online radio station. Pegada forte aí de Mountain com Mississippi Queen. Você pode sentir aí no fundo os sinais do heavy metal, né? A guitarra base pesada, os solos de guitarra, da guitarra solo, né? Bem determinante ali. E a voz rasgada do vocalista. Grande som do Mountain, gosto muito de Mississippi Queen. E agora a gente vai ouvir um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Inglês de Ripley, é a única pessoa a figurar no Hall da Fama do rock por 3 vezes, como artista solo e também pelas bandas The Yardbirds e Cream. Essa é da época dele com a banda Derek and the Dominoes. A gente vai ouvir a versão acústica de Layla com Eric Clapton. Your side, you've been running much too long. You know it's just your foolish pride. Layla, got me on my knees, Layla, begging, darling, be Layla. Darling, won't you ease my worry now? Consolation, your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, hey, love. Hanging, darling, please, hey, love. Darling, won't you ease my worried mind? Make the best of the situation, for I'm finally going insane. Please don't say we'll never find the grave. Tell me all my love today, hey, love. Me on my knees, baby, begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worried mind? Layla, got me on my knees, baby, begging, darling, please, Layla. Won't you ease my world? Thank you. No violão, na guitarra, cara sempre toca demais. Laila na versão acústica. Grande som. Agora a gente vai ouvir uma banda de glam metal formada em 89 na Carolina do Norte. Em 92, no American Music Awards, eles ganharam o prêmio de melhor novo artista de heavy metal hard rock, deixando para trás bandas como Nirvana e Alice in Chains. Então a gente vai ouvir com Firehouse, All She Wrote. Bye, bye, baby, bye, bye. That was all she wrote. We'll be right back. Brasil é conhecido como metal farofa, né? Um nome meio pejorativo, mas são essas bandas com cabelos armados, roupas coloridas, coladas, até maquiagem às vezes, mas o que não quer dizer que os caras não fazem um som legal. Representantes desse tipo de som, a gente tem Warrant, a gente tem Motley Crue, a gente tem Bon Jovi, Poison, todos esses daí são do glam metal. Bon Jovi mudou com o decorrer dos tempos, mas quando saiu a banda, quando a banda foi formada, eles eram sim glam metal e hoje estão até aí fazendo um grande som. Legal? Agora a gente vai ouvir uma banda formada em 71 em Los Angeles. Eles tiveram 5 singles no topo das paradas, 6 Grammys, 5 American Music Awards e 6 álbuns no topo também. Foram um dos maiores sucessos dos anos 70. Hoje tem mais de 150 milhões de álbuns vendidos. E a gente vai ouvir hoje então a maior música deles, a mais conhecida, e é do álbum do mesmo nome de 76. A gente vai com Eagles, Hotel California. Chambers, they gathered for the feast. stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out. Aí tivemos Eagles com Hotel California, grande clássico dos anos 70, mas que permanece espetacular até hoje, né? É isso aí, grande som. Agora a gente vai ouvir um inglês de West Bromwich. Ele já esteve na Neo Rock Zone com a sua banda. Ele recebeu a honraria de comandante do Império Britânico e foi considerado pelos leitores da Rolling Stone em 2011 como o maior lead singer de todos os tempos. Então a gente vai ouvir aí o vocalista do Led Zeppelin, Robert Plant, com If I Were a Carpenter. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made fall behind me? Save my love to loneliness, save my love through sorrow. I give you my only grace, give me your tomorrow. If I work my hands in wood, oh, would you still love me? Answer me, babe, yes I would. My trade, at a mill wheel grinding, but you miss your color box, oh, your soft shoe shining. Save my love through loneliness, save my love through sorrow. I give you my own. sun, and you were a lady. Would you marry me anyway? Would you have my baby? Would you marry me anyway? Would you have my baby? Would you marry me? Would you have my baby? Grande Robert Plant com If I Were a Carpenter. Grande som, uma balada muito legal. A gente vai ouvir então agora uma banda americana formada em Seattle em 87 e uma das fundadoras do movimento grunge. Além disso, o som da banda sempre incorporou elementos de heavy metal. Seu vocalista Lane Staley começou a dar problemas para a banda em 96 devido a seu envolvimento com drogas, que levou inclusive a sua morte em 2002. A banda continua nativa até hoje com outro vocalista. A gente vai ouvir então com Alice in Chains, Man in the Box. Yeah. Esse foi Alice in Chains com Man in the Box, uma grande porrada aí do grunge. É isso aí, hoje a gente passou um pouquinho do tempo, são 9 horas e 6 minutos, a gente vai tocar a última de hoje, que na verdade aí é um pedido do nosso amigo Fernando Dias, o Nando. Ele pediu uma do Lynyrd Skynyrd, então a gente vai fechar a noite de hoje com Simple Man, Lynyrd Skynyrd. We'll be right back. símbolo do Southern Rock, Lynyrd Skynyrd com Simple Man para fechar a noite de hoje. Queria agradecer a todos aí que ouviram, que curtiram a Neo Rock Zone nessa quinta-feira de feriado. São 9 horas e 12 minutos, a gente passou um pouquinho do horário, mas é isso aí, valeu. Semana que vem tem mais, um abraço. Neo Rock Zone, your online radio station.